Sucesso! Safadezinha! Eu tô te chamando pra beber, mas você sabe que não é pra beber. Não é pra beber. Eu tô te chamando pro rolê, mas você sabe que eu não quero rolê. Eu quero é você. Faz doce, faz, que eu gosto de você difícil. Faz, charme, faz, eu perco o juízo. E se fizer amor do jeito que me olha aí, eu tô perdido. Imagina aí, nas doidas em casa, na minha cama de conchinha, acordando cedo pra fazer safadezinha. A cama na parede, enlouquecendo a vizinha, coitadinha. Imagina aí, nós doidas em casa, na minha cama de conchinha, acordando cedo.